coçando o quê, mulher? O cu. O cu de quem, criatura? O cu de frango. Ah, o cu. Então vamos abrir as portas do nosso cu de frango. Tá, mas abre logo, que a vinheta já tá acabando. E a galinha tá fugindo. Vem aqui, galinha, filha de uma... E começou! Bem-vindo à nossa granja, meu querido, minha querida. Esse é o mais novo podcast do Brasil. É o seu cu de frango. Meu nome é Levi Palom. Meu nome é Tata SDS. Ué, você vai falar por cima de mim mesmo? Ué, você não cala essa boca, seu galo velho. Tive que ir por cima mesmo. Adoro você por cima. Ai, vai se fuder. Galinha albina do caralho. Bom, começando agora, tem a nossa galinha ainda sem nome aqui, a nossa Juris Cleide. Betânia. Juris Cleide. Betânia. Pra saber o nome dela é o seguinte, é você que tá me escutando agora que vai escolher o nome da nossa galinha. Entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site, enfim, nas nossas redes sociais. Escolha lá o nome da nossa galinha. Se ela vai ser a minha querida Juris Cleide ou se ela vai ser Betânia, que a Thalia escolheu como o nome que ela batizou. Que eu tenho horror esse nome de Betânia. Prefiro Betânia. A Betânia é o nome de galinha rica. Juris Cleide é o nome de galinha pobre, que eu não depilo o sovaco, faz as coisas lá, é lindo. Ai, mas... Juris Cleide! Ela tem uma galinha de rica. Com essa boca de boquete que ela tem? Pelo amor de Deus! Rica. É uma pena que o podcast não mostre imagens, né? Mas uma entra feira. Lá no nosso Instagram, que tem a foto da nossa galinha ainda sem nome, pra você escolher. Que ela é linda com a boquinha dela de boquetinho. Oh. Boquetona, né? Eu já coloquei em dia pra ver. Enfim, parei. Então é o seguinte. E você que tá escutando a gente aí, vai rir pra caramba aqui no nosso podcast. Vai descobrir coisa nova e vai se divertir pra cacete. Aqui a gente fala de sexo sem frescura. É pau na buceta, dedo no cu e gritaria. Tem também as notícias mais bizarras do mundo. E o que mais, Thalia, tem no nosso cu de frango? Aqui? Aliás, tem no seu cu o de seu frango. Cu no nosso cu. Ai. Viciado. Ai. Então... A gente também sempre vai fazer um bate-papo com você aí ouvindo, certo? Falando tudo sobre os principais temas atuais. Já compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. O Instagram é como? Como, Galo Velho? Arromba Cu de Frango. E tem também o facebook.com/cudefrango. Vai mandando pra geral aí, não é isso? Manda pra todo mundo. E você também pode participar do Cu de Frango a qualquer momento. Manda agora lá pelo direct do Insta, que a gente pode a qualquer momento ligar pra você participar de um dos nossos quadros aqui do Cu de Frango. E você ainda pode ganhar prêmio, hein? Isso é bom pra caramba. Prêmio? Não é não? Sim, cara. Então manda lá um WhatsApp ou um Insta pra gente lá. Vamos lá. Falando em número do WhatsApp, você tem algum amigo esquentadinho aí que fica puto com qualquer coisa? Que só falta rasgar a calcinha? Então manda o número dele pra gente no direct do Instagram, no Messenger, aonde no você quiser. No Messenger, no Messenger. Messenger. Eu sou pobre, cara. É burra mesmo. gente, no Messenger, vai. Isso aí. No Messenger. A gente vai ligar pra passar aquele trote digno de cu de frango. É o trote do frango, né? Digo mais, pra você que tá ouvindo agora, a gente tá gravando aqui o cu de frango, mas... Tem muita gente, aliás, muita gente conhecida como 3 pessoas agora aqui na nossa audiência assistindo a transmissão ao vivo pelo Instagram da nossa gravação do primeiro episódio do Cu de Frango. Então você pode assistir as nossas gravações o dia que você quiser, aliás, o dia que a gente for gravar, né, pra começar. Mas é isso aí, fica ligado lá no nosso site, nas redes sociais, que sempre vai ter os dias pra você acompanhar as nossas gravações. Não é isso? Pode entrar na nossa granja que ela é toda sua. E agora vamos começar abrindo o nosso cu... De frango, né? Falando sobre sexo. Ai. É o Curiosidades do Sexo. Ai, que delícia! Ai, Curiosidades papai. Do Sexo! Começa agora. Curiosidades do Sexo. Começando agora aqui então o nosso Curiosidades do Sexo. E a primeira curiosidade do Sexo é... O clítoris das mulheres retoma sua posição normal 10 segundos após o orgasmo, que dura em média 25 segundos. Eu achei rápido. Não, 25 segundos, o que é isso? Você gozou, acabou? Papo? É, um bagulho assim, não dá nem pra curtir também, um bagulho, né? É, tomou um copo d'água ali, ah, acabou. Acabou. Ah, não tem graça. Ah, meu, 25 segundos, meu. Não dá, é, mas não dá se nem parar tesão. Pra pensar 25 segundos lá na hora, até que... Falando sério agora, não dá nem tesão você passar, sei lá, 15 minutos, meia hora... Pra 25 uma segundos. Hora trepando bem adoidado, lá, rasgando a carcinha, teta pra cima, teta pra baixo, pra gozar 25 segundos? Ah, faz favor. Número 2. O orgasmo é um analgésico natural. Nossa, remédio? Caraca. Ele libera endorfinas e fortalece o sistema imunológico, reduz dores de cabeça. Entendi porque eu não tenho dor de cabeça. Oi? Outro, nossa, transarina, oi, tu tá bom, querido? Que, de pirona pra quê, você né? Você tem dor de cabeça? De pirona pra... Eu não tenho dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Cara, por que será? Próxima! A velocidade média da ejaculação... A velocidade média da ejaculação é de 45 quilômetros por Caraca. Hora. Caraca! Mano, é muito rápido, o bagulho que vai pro teto, tá ligado? Não, real. Mano. É um tiro. Não, é um tiro, mata, né? Caralho, eu não tenho pau, tem uma espingarda. É isso o bagulho. Não. Até pelo tamanho, né, então. Oi? Espingarda é grande. Próximo! Vamos lá. 4. O orgasmo masculino dura cerca de 20 segundos. Opa, o bagulho é mais rápido, né? Isso é verdade. Olha, o masculino é mais rápido. O masculino é mais rápido do que o das mulheres. As mulheres duram em média 25 segundos, né? Homem é fraco, já né? O homem é só 20. Que fraco. Puta, 20 segundos de orgasmo? Dá pra curtir 20 segundos? Ah, é gostosinho, mas tipo... Se parar pra analisar, é 5 minutos coisa, depois né? Já quero outra foda, porque é o que tem, né? É, também dura 20 segundos. Não é nada. Negócio, que é 20 segundos? Um peido e um cheiro, né? Nossa, mano, que desperdício. Peraí que tem um comentário agora lá no Instagram. Vocês não sabem de nada. 25 segundos. Mas ainda tem as outras. Uma mulher pode gozar várias vezes, por isso volta tão rápido. Falou a voz da experiência. Desculpa, nossa! Criança. É, mas é verdade. É verdade? Ah, é verdade. É verdade mesmo? Porque, tipo assim, uma mulher pode ter orgasmo várias vezes na transa. Tipo, a pessoa transou lá uma hora, a mulher pode ter vários orgasmos. Só que gozou, acabou, eu acho. Aí eu já não sei, né? Bom, vamos deixar pra esse pessoal que entende de sexo. Eu, se eu não me engano, eu já vi uma vez, acho que foi no Japão. O Japão é cheio de fazer coisa louca, né? É. Lá eles fizeram uma competição. Pra ver quem é que gozava mais longe. Não. É, porque eles já sabiam disso, que a ejaculação chega a 45 km por hora, ganhava um queijo. E aí parece que quem gozasse mais longe ganhava a porra de um queijo enorme, um queijo bem famoso. Gente, não, gozem longe pra ganhar queijo. Que bosta, mano. Não. Ó, mais uma agora de orgasmo masculino. O orgasmo masculino acontece de forma simultânea à ejaculação. Oi? Como? Pera aí. Calma, como? Vou repetir. O orgasmo masculino dura cerca de 20... Não, amigo. Oi, hey, Brasil! O orgasmo masculino acontece de forma simultânea. Ao mesmo tempo que a ejaculação. Tipo, gozo... Ah, é porque não, a mulher é real, não. Real. É, a mulher não, a mulher... O homem, tipo, gozou uma vez, acabou. A mulher não, ela tem vários orgasmos, vários. Tipo, não é porque a e mulher... E não acabou, não é porque não a acabou. Mulher chegou no orgasmo não, que ela vai ejacular, não vai não, sair não, aquele ela... gozinho maravilhoso. Não, pode gozar várias vezes. Já gozou, o homem... acabou. Agora o homem não, goza e tem orgasmo ao mesmo tempo. Isso é verdade. Ei, tá vindo a cachoeira. Tá vendo? A mulher tem vários auges, assim, toda hora. A mulher é uma coisa maravilhosa, né? Só que demora pra caramba, né? Pra mulher gozar? É. Não, se acontece, né? Nossa. Você já fingiu orgasmo alguma vez? Não. Nunca? Nunca fingi orgasmo. Ou nunca nem sentiu, né, aquelas? não, já sim, mas nunca fingi. Nunca fingiu? Nunca fingi. Porque... Número 6. Ok. Na relação sexual, os seios femininos aumentam de tamanho. Nunca percebi isso. Então, não é só o pau que cresce, a teta também. Ah, mas o que eu sei é do bico do peito, que realmente muda. O que acontece com o bico do peito? Muda. Ele fica muda. Duro, o farolzinho lá aceso. É, isso aí tem cara que quer descobrir se a mulher tá excitada pelo bico do peito dela. Agora que os seios crescem, eu não sei disso não, acho que... Né? Não, que o pau cresce, todo mundo sabe, beleza. Não, agora que a teta cresce, eu não consigo falar. Eu sabia também só não... do bico do peito, agora... O seio em si, assim, que fica durinho ali, farolzinho. Nossa, a gente é muito burro sobre sexo, né? A gente não sabe nada disso. Não sabe nada, o povo é tá bom, acabando com nós. A gente aprende, vem cá, bebê. Oi, 7. Tudo bom? 7. Olá, você acabou de falar, agora tá aqui. Os mamilos femininos crescem até 1 centímetro na relação sexual. Aí, ó, viu? Aí fica parecendo aquelas rodelas de mortandela. Mano, 1 centímetro, velho. Fica igualzinho aquelas rodelas de mortandela, não, ali, lindo. Acho lindo. Arrasou. 8. Na relação sexual... Os batimentos da punheta... Opa, os batimentos cardíacos ficam acelerados e a pressão arterial sobe. É, e o asmático aqui quase morreu já, né? Minha asma já me pegou de um jeito que eu falei, meu Deus. Sim. É, os batimentos cardíacos todo mundo sabe, não é? E o bagulho tá lá, a pressão né? arterial tá lá. Bom, comentários agora do Instagram, vamos ver. Arroba amendoim faroeste. Mas tipo, a mulher tem orgasmo, aí dá uns segundos, ela pode ter outro, é. Pode ter um, outro. Aí chega no auge, assim, da porra toda, aí pausa. Misericórdia. Ok, não é? Número 9. O clítoris tem o dobro de terminações nervosas em relação ao pênis. São cerca de 8 mil. 8 mil terminações nervosas. Quer dizer, o pau cheio de veia não significa nada, né? Você tem mais. Não. Ah, eu... É, realmente. Nossa, o bagulho senhora. É forte. O que, que eu posso fazer agora depois dessa, né? É cheio de veia assim mesmo ou é só a impressão do... Só o Google que diz isso. O quê? O que tu tem. É cheio de veia mesmo ou é só... Porque tá, a notícia é essa. A gente acabou de ler. O clítoris tem o dobro de terminações nervosas em relação ao pênis. Ah, mas não dá pra ver, né? Porque o pênis até dá pra ver algumas coisinhas ali. Que aquele pau é cheio de veia. Mas agora... Não dá. Meu Deus. Eu acho que não dá, né? Comentários agora do Instagram, vamos ver. De dentro pra fora, ela incha. Ela quem? A Priquita? Não entendi também. Eu quero você aqui participando um dia. A gente chama você pra poder participar das nossas curiosidades do Sérgio, então. Segura o tchan, dona... Amendoim faroeste. Amendoim é a Alexia, eu conheço essa porra. Já peguei. É maravilhosa. Vamos lá, agora 10. Os sonhos eróticos que levam ao orgasmo feminino acontecem cerca de 90 minutos depois que a mulher adormece. Calma. Pera aí. Os sonhos eróticos que levam ao orgasmo feminino acontecem cerca de 90 minutos depois que a mulher adormece. Pois é, nessa hora... Você já teve um orgasmo dormindo? Tipo, sonhando com alguma coisa e gozou o corpo todo encharcado? Não, eu nunca percebi isso de acordar toda molhada. Então. Aí continua. Pois é, nessa hora que o fluxo sanguíneo na região da vagina aumenta. Gente, mas dormindo... Você acorda, tá? Tô gozada. Eu já ouvi casos de menino que, dormi, acordei de balduro, gozado e tal. Eu nunca passei por isso. Não, eu já ouvi falar, né? Não, amigos meus já falaram, nossa, acordei de pau duro. Eu fiquei, tipo... Não, acordar de pau duro todo dia. É, mas eu acho que é por isso questão todo dia. Agora, acordar encharcado... Mas era questão de xixi, não é? É, tem uma certa coerência com isso, né? Porque a criança não vai acordar excitada também. Nunca, porque a criança mija na cama. Tem até certa coerência. Quando já é um pouquinho mais velho, você acorda excitado pra poder segurar a urina ali. Mas agora gozado, não é estranho, vazar. É estranho. Agora gozar dormindo é estranho. Que horror. E essas foram as curiosidades do Sérgio aqui no Cu de Frango, menina. Não, seguinte. Agora a gente tem aqui algumas pessoas participando, assistindo a nossa live ao vivo pelo Instagram. E a gente teve aqui o nosso destaque, né? A nossa arroba amendoim faroeste. Ela respondeu várias coisas aqui pelo Instagram. E eu vou ligar agora pra você responder as nossas questões do Curiosidades do Sérgio. É isso. Ela disse que já teve orgasmo dormindo. Cacete! Tô me expondo demais aqui, tive orgasmo dormindo. Vou parar de comentar, não. Eu vou te ligar agora, Alexia. Atende aí, filha. Atende a gente. Vamos lá. Se exponha mais. Alexia aqui com a gente no nosso cu de frango, vamos ver. Ela participou da live, fez vários comentários. Alô, Alexia! Você participou lá, linda. Foi toda simpaticona lá nos nossos comentários do Instagram. Da nossa live lá no Instagram. Então agora você vai participar concorrendo à nossa galinha sem nome do podcast. Amém? Tá bom. Então se você responder certinho todas as perguntas aqui do nosso Curiosidades do Sérgio, você vai ganhar a nossa galinha sem nome. Tá gritando pra você aqui, ó. Mano, você é muito trouxa. Pronta pras perguntas, minha querida? Vamos lá, então. Primeira pergunta é... Clitóris das mulheres retomam sua posição normal depois de quantos segundos após o orgasmo? 10. Você não vai esperar nem as alternativas? É, então, né? eu ouvi vocês falando no podcast agora. Você tá certa disso? É. Menina experiente. Nossa, certa resposta! Que é isso? Pergunta número 2. Vai lá, Thalia. E quanto tempo, em média, dura o orgasmo feminino? Se lascou. Responde aí agora. 25 segundos. Gente, a galinha dela, eu acho, hein? Ou a galinha é ela. Parei, brincadeira! Sou eu. Uma galinha com a outra. Vai ser muita vergonha pra parte. Tu é muito doida. Como é que você conseguiu gravar isso tudo na tua cabeça? Ah, vocês estão falando, eu prestei atenção. Gente, caramba. Eu não tenho memória boa o suficiente pra isso. Vamos lá então, pergunta número 3. Quem tem o órgão sexual com mais terminações nervosas? Ah, A mulher, essa eu já estudei. Misericórdia. Não, mas fala as alternativas que tá engraçado. Vai lá, alternativa A. Cala a boca. Alternativa A. O homem. Alternativa B. A mulher. Alternativa C. O Kid Bengala. Qual é a resposta? O Kid Bengala, certeza. O Kid Bengala, bem melhor do tamanho. Meu Deus do céu. Arrasou. Ó, agora é o seguinte, o arroba amendoim faroeste. Seguinte, pergunta número 4 agora pra encerrar, porque de 4 é mais gostoso, então 4 perguntas pra você, beleza? Beleza. Valendo a nossa galinha. Pergunta número 4, Talinha Galinha Albina do Brasil, vai lá. O orgasmo libera qual tipo de hormônio ao corpo humano? Alternativa A. Dopamina. Alternativa B de buceta. Oxitocina. Alternativa C. Endorfina. Qual é a resposta? Se eu não me engano, é a oxitocina, que é o hormônio da felicidade, não é? E a resposta está... Errou! Você errou! A alternativa certa é endorfina. O orgasmo libera o hormônio da endorfina no seu corpinho magro e gostoso. Maravilhoso. Foi a segunda alternativa que eu pensei. Errou. Se lascou, o que eu posso fazer agora com você? Essa nossa galinha sem nome, ó. Não vai ser sua. É. Perdeu! Ficou sem galinha, mas Alexia, valeu por ter participado, valeu por escutar lá, por assistir a nossa live lá no Instagram. E é o seguinte, eu quero você aqui no nosso estúdio no nosso próximo episódio, um dos nossos próximos episódios. Você pode vir pra cá pra gravar com a gente? Ah, acho que eu posso. Maravilha, então. Hã? A gente marca um dia, se organizar direitinho, todo mundo transa, é sucesso. Valeu, Alexia, beijo, até mais. Obrigado, valeu por ter participado aí do nosso Curiosidades do Sesho. Você acabou de ouvir as Curiosidades do Sesho. E agora é o momento que o Tinhoso toma conta do noticiário. É a hora do... Começa agora, Freak News, as notícias mais bizarras do mundo aqui no Cu de Frango. Freak News. Primeira notícia do nosso Freak News. Qual é a manchete, Dona Thalia? Por favor, leia a nossa primeira manchete do dia. Empresas russas oferecem caixões e funerais exóticos. Ok, beleza. Okay, o título já é... Segundo as notícias, há opções desde envio de cinzas ao espaço, a produção de disco de vinil, tatuagens e diamantes com restos mortais. Ok, um pouco estranho, né? Um pouco? Um pouco um muito estranho, dá um certo medo ali, porque, né... Não é normal. Você morre, você vira um disco de vinil da Lady Gaga, de preferência, querer ser. Ai, né? Não, mas deve ser horrível. Ah, não, aliás, por quê? Ai, é estranho, dá medo isso. Não, você vai continuar a sua vida ali, só que virando objeto, né? Você pode virar um... Mas, não, mas qual o sentido disso? Um disco de vinil, um diamante, que é caro pra cacete, ou uma tatuagem. Aí tatuagem é estranha. Aí tatuagem é muito estranha, já pensou? Tipo, eu tô aqui com um hamster tatuado no meu braço e na tinta tá a minha mãe que morreu. Ai, não, credo, dá medo, acho que até pra pessoa, que eu não quero mais tatuagem. Eu não quero tatuagem não, se tiver defunto no meio vai se lascar. Bom, os funerais tradicionais morreram, né? Pelo menos é o que algumas empresas russas vêm fazendo. Enterros ecológicos, transmissões online e ao vivo. Funerais temáticos e serviços personalizados se tornaram populares no Ocidente. Enterros ecológicos, ecológicos, mano, é muito lindo. Estranho. Não, eu já vi de você morrer e de você conseguir virar uma árvore depois. Tipo, você pega o corpo da pessoa, faz alguma coisa lá, esfrega, sei lá o quê, e vira semente para você virar uma árvore depois. Até aí, beleza, você vai virar uma árvore. Não, lindo, não é beleza. Beleza. Você eu prefiro... morre e vira uma árvore? É melhor eu prefiro virar tatuagem. Uma árvore que virar uma tatuagem, não, no corpo dos realmente. Outros, que vai morrer também mano, depois. Mas é um disco de vinil. É estranho, cara. Como que as pessoas tornam pessoas em árvores e tatuagens? É esquisito. É estranhíssimo. Aliás, seguimos aqui ao vivo lá no nosso Instagram. Agora a gente tá com muita audiência, só que não, mas beleza. Super famoso. E o Hildon Rocha. Ah, o Hildon, meu querido Hildon Rocha, abraço. Acabou de mandar. Tá pedindo um abraço aqui, acabou de entrar. Abraço, Hildeste Boquete, sua linda. Maravilhosa. Mas enfim, é possível comprar um caixão de um designer exclusivo ou fazer um disco de vinil com as cinzas de um ente querido. Mano, é muito estranho. Não dá. Tipo, não faz sentido. Só que a parte pior do disco de vinil vem agora. Porque é um disco de vinil com a voz ou a risada do ente querido. Não Não, é tipo Norman Bates ali que pegou, desenterrou a mãe dele morta e começou a viver com o corpo da mãe dentro da própria casa. Ele fez isso. Ai, que horror. Assistam Bates Motel, maravilhoso. Não gostei dessa ideia, já tô um pouco assustada. Nunca mais quero ver um disco de vinil. Não, mas sério, pensa, um disco de vinil, você toca ele pra... Você coloca ele pra tocar... E tem a voz. E tem a voz ou a risada da pessoa. Vai pro inferno, o que, que é isso? Assombração, caralho. Pode fazer também diamantes feitos com o cabelo do falecido. É com o cabelo que faz o diamante? Louco. Não. Ou uma tatuagem usando os restos mortais com tintas. Essa mesma empresa ainda pode organizar um biofuneral, cobrindo o corpo com cogumelos que decompõem com a carne. Ok. Eu tô assustada, né? Onde fica isso pra eu não cair lá? Rússia. Não vou. Eu também não quero. Não quero. Ou uma cerimônia marinha, com as cinzas em um Recife memorial. Até aí, beleza, né? Crema a pessoa, vai lá no Recife memorial. Tudo bem, tudo joga bem. No meio do Atlântico, agora, sei lá onde é o oceano deles lá. Transformar em objeto ou tinta e deixar na tua casa, no teu corpo, eu não concordo com isso, não. Eu acho que o mais assustador disso é o vinil, né? Tipo, com você morre, voz, vai mano. Ficar a voz ou a risada. Você põe você lá pra tá tocar, ouvindo véio. A... Aí, de repente, é, tipo, é diferente eu tô morto. De você ter Nossa. Um vídeo da pessoa no seu celular gravado e assistir. O que já dá um certo estranhamento também. Não, tudo bem, mas morreu é e tá aqui mexendo no meu celular. Mas, essa história é bem estranha. Ai, credo. Um vinil não dá. Mais comentários agora do Instagram, vamos ver. Fizeram um diamante com o cabelo do Pelé. Quê? Eu não sabia e disso. E ele ainda não morreu, olha só. Que bom, né? Eu não sabia disso. Eu também não sabia disso, não. Nossa. Brincando. Eu acho que ela deve ser bem verdadeira, que ela fala coisas bem coerentes, pelo menos até agora. É verdade. Né? Então deve ser. Tá aí, Amendoim Faroeste participando ativamente do nosso cu de frango. Que é isso, molecada? Será que ela vai ganhar? Não sei. Não sei. Uma galinha, uma piroca de borracha? Não sei. O que você prefere ganhar, Amendoim Faroeste? Fala pra nós. Bom, ainda dentro dessa notícia que já tá se estendendo demais, mas eu quero continuar que tá muito interessante, né? Sim. Pros clientes mais conservadores, eles oferecem também serviços tradicionais, como maquiagem, e além de caixões, cápsulas e urnas para cinzas com design elegante. Até aí, beleza. Maquiagem? Né? Maquiagem. Todo defunto é maquiado para esconder verdade. As feias da cara lá e tudo mais. Não, tudo bem. Até peraí, aí, mas okay. Como assim? Cápsulas e urnas para... Ah, cápsula. Só que você vai entender o porquê dessa cápsula já já. Ai, meu Deus, tô ficando assustada. Vai ficar pior. Outra empresa faz praticamente a mesma coisa que essa. Só que ela oferece também a oportunidade de enviar cinzas para a estratosfera. Estratosfera, seu burro. Estratosfera, estratosfera. Os restos são depositados em uma cápsula. Olha a cápsula aí. Em uma cápsula especial que se abre a uma altitude de 30 quilômetros. Lá na estratosfera. Isso aí. E segundo os representantes, os restos mortais podem acabar no espaço. Nos picos de montanhas, nos oceanos e nas florestas. Agora entendiram onde sai a assombração? As pessoas estão flutuando? Joga no ar a cinza do defunto. É, depois pessoa... vem cara na tua cabeça pra ficar assombrando o povo. Pois é, descobriu. Agora tu aqui, sabe, ó, o medo que você tem de assombração aí, ó. Descobriu por quê. A empresa se responsabiliza por todos os serviços e os parentes do falecido conseguem assistir o lançamento graças a uma GoPro conectada à cápsula. Assustada, nossa, dá mano. Muito medo. O que falta inventar agora mano, nesse mundo? O povo aí? Faz um filme de terror aí que não tem nada a ver. Faz um filme sobre isso aí, ó. Na página do Cu de Frango, no Facebook. A galinha quer falar mais que você. Cala a boca, galinha! Ah, deixa eu falar. Fala, galinha albina do caralho. Essa galinha porque ela tá me atrapalhando. Ah, galinha linda, respeita. Vai. Betânia. Júlio Cliente. Na página do Cu de Frango, no Facebook. Tem um vídeo mostrando como funciona esses envios de defuntos pro espaço aí, porque eu, sinceramente, achei muito estranho. É muito estranho. O vídeo deve ser pior ainda de como é que faz isso daí. Eu sinceramente, bonitinho. Não quero assistir, não. Não onde você vê bonitinho isso daí, não. Não, é tipo, uma caixinha de madeira, vai até a estratosfera, chega lá, ela se abre, bum, cai as cinzas e mostra a imagem, todas as cinzas caindo lá. Tudo parece ali. Algo tão romântico, gente, mas é simplesmente pessoas mortas e... cromadas. Bom, vamos continuando agora a nossa granja aqui. Nossa granja tá pegando fogo. Tem fogo no nosso galinheiro. Não é isso, galinha? É exatamente, galo feio. Notícia número 2 do Freak News. Vem aí. Sem cordas, Homem-Aranha escala prédio de 230 metros. Tá aqui, pariu. Robert, de 56 anos, demorou uma hora pra subir um dos prédios mais altos da capital britânica. policiais impediram multidões de se aproximar do edifício enquanto ele escalava, lógico, né? E ele escalava usando apenas seus músculos para chegar ao topo. Eu não sou louco, disse ele ao jornal local antes de subir. O que eu tô fazendo pode parecer louco, mas eu não sou tão louco. É sim. É sim. É sim. Desculpa. O hobby que começou quando tinha 11 anos já levou Robert a mais de 150 arranha-céus em todo o mundo, incluindo o maior prédio do mundo em Dubai, a Torre Eiffel e a Ópera de Sydney, na Austrália. Meu Deus do céu. Esse cara é louco. Ai, gente. O que dá na cabeça de alguém pra subir isso tudo, Thalia? Eu não consigo subir nenhum muro aqui de casa pra poder... Pra poder pular pro lado. Você falou tão bonitinho que nem eu vou um muro aqui de casa que eu não consigo subir lá em Pato Branco. Eu não consigo porque eu tenho medo de altura. Louco, também com o seu joelho todo estourado, você não aguenta fazer nada, não, né? Não aguento subir nem a escada. Fala aí 5 degraus e eu não consigo já subir. Já tá lá morrendo, mas pra transar presta, né? Vamos ver, ele frequentemente escala sem permissão. E já foi preso diversas vezes, inclusive por invasão de propriedade. E não, não é mais de propriedade dos outros, Robert? Segura esse facho aí, meu amigão. Sobe 230 metros, mas não precisa invadir a casa dos outros? Agora a parte boa. Policiais estavam esperando o Robert quando ele chegou ao topo do Eiffel Tower. Uma porta-voz da polícia de Londres se recusou a falar se ele foi acusado de alguma infração. Com certeza foi. Óbvio. Com certeza foi, porque, né... Né? Olha a merda que o cara faz. Fez nada demais, que isso? Escalou a Torre Eiffel, o bagulho lá de Sydney, não sei o que, a Ópera de Sydney. O prédio mais alto no mundo que é em Dubai, esse cara fuma crack. É louco, eu acho. Não, ele deve fumar um crack pra poder fazer esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Agora, galinha, é o seguinte. Essa galinha assusta as pessoas. Se você tá de fone de ouvido agora, desculpa, mas é muito legal! Bom, notícia número 3, galinha velha albina, com você, meu amor. Sem combinar, casal se pede em casamento ao mesmo tempo na Disney. Eu vi esse vídeo, minha amiga me marcou nesse vídeo. Não é muito bom, eu achei lindo, meu. Eu fiquei, mano, como assim? Não, é uma química, uma ligação. Super bonitinha, né? E o legal é que a Disney é o lugar preferido dos namorados, né? Menos a Larissa Manoela já não é tão, né, preferida assim. Ali que... virou hobby, né? Virou hobby. Quero terminar, vai pra Disney. Ok. É. Pelo jeito vai ser palco da cerimônia de união dos dois. Que lindo. Que bonitinhos, não meu. Não é? Meu, nossa, cara, que sintonia. Eu achei lindo. Jovem Jesse Tober, de 20 anos, decidiu aproveitar uma viagem ao parque com o namorado Casey. Casey Donovan. Nome difícil de falar, né? De 24 anos, pra surpreendê-lo com um pedido de casamento. O que ela não contava é que o parceiro também fosse escolher o mesmo lugar, que é o lugar preferido do casal, para fazer a mesma proposta no mesmo dia. Mano. Maravilhoso, meu. O momento inusitado foi filmado e postado por Tober em sua conta no Twitter, que acabou viralizando rapidamente, lógico, né? E o vídeo já possui mais de 8 milhões de visualizações, 150 mil retweets e quase 600 mil curtidas. Ah, mas merece, o vídeo vai, bombou, né, pra cara, meu... merece muito, vamos falar a verdade. O negócio foi bonito. E ainda lá no vídeo, no momento em que a garota retira o estojo de aliança do bolso, o rapaz espantado diz, você só pode estar brincando, retirando também a aliança da sua bolsa. Oh, meu Deus. Os dois se abraçaram emocionados e dizem sim ao pedido simultâneo. Oh, meu Deus! Ai, gente, tô chorando. Tô todo urinado agora. O que é isso? Oh, a recém-noiva disse que a situação não foi planejada, pelo jeito não mesmo, né? Nenhum de nós tinha ideia de que o outro faria isso. Foi o momento mais feliz das nossas vidas, num lugar mais feliz do planeta. Poxa, com certeza, a Disney... Na Disney? Você pedido em casamento na Disney? Eu, sinceramente, quem não tenho vontade nenhuma de conhecer a Disney, mas o pessoal fala tão bem de lá que eu falo, nossa, deve ser muito bom, né? E apesar da enorme coincidência, ela afirma que o fato não chegou a surpreendê-la. Nós temos muita sintonia como casal. Eu não sei como explicar isso, mas parece normal que nós dois tenhamos feito isso. Disse a jovem. É, pelo visto acontecem muitas coisas assim de sintonia entre os dois. Acontece. São um casal conectado, legal isso, é, né? É muito gostoso isso. Em tempos de treta, várias brigas aí em 2019 que tá indo muito bem, né? Maravilhoso. É até surpreendente você ver um negócio desse acontecer, né? Sim. Tudo bem que isso foi no ano passado, né? Mas é bem louco. Mas de... tá aí no ar tá agora, no ar, o né, amor meu? Está no ar. Me beija, Thalia Maria Silva de Jesus. Te beijo, Levi. Love's in the air. Que linda, você menina! Me beijou mesmo! Foda-se. Eu não sabia que você ia me beijar! Vai, notícia 4, que o de 4 é mais gostoso! Arrasa! Notícia de número 4 é... Frio nos Estados Unidos congela até calças jeans na neve. Que legal, cara! Já viu calça jeans sendo congelada? Nunca vi, nem mulher pelada, que dirá calça jeans sendo congelada. Isso mas é mentira, enfim. Não então, estamos é no fake news. Como é que você sabe? Te conheço de antes, rapaz. Meu Deus, imagens curiosas viralizaram na internet. E americanos criam o desafio Frozen Pants. A forte onda de frio que atinge os Estados Unidos, com termômetros marcando até 50 graus negativos, tem causado situações curiosas. Em Minnesota, onde a temperatura chegou a 48 graus abaixo de zero, a nova mania é colocar calças jeans e outras roupas congeladas na neve. A imagem que já está lá na nossa página do Facebook e no nosso site é possível observar as calças esticadas, sem a presença de nenhum pregador ou varal. Louco. Gente. A brincadeira virou até desafio. Devia ser espírito que segura a calça congelada, né? Porque a calça fica parada no frio, cacete. O chamado Frozen Pants, calças congeladas, né? Podemos ficar reclamando do frio extremo ou podemos arranjar formas de nos divertirmos e rir com isso, disse Pamela, a moradora lá do Minnesota, lá nos Estados Unidos. Que louca, né? Só tem notícia meio assustadora também, né? Tô... Então, é freak news, é notícia bizarra, meu amor. Você queria o quê? É uma bizarra. Você queria o quê, ô galinha albina do caralho? Se lascar. E quem mais? Vamos lá. Vai. Lembrando vocês que todo o conteúdo do freak news estão lá na página do nosso Facebook e no site. Quem quiser também ver as fotos agora que a gente falou aqui sobre as Frozen Pants, as calças congeladas, é só ir lá no nosso site Urucu de Frango ou na página do nosso Face. E você pode mandar sugestões pra gente colocar no nosso cu de frango. É só entrar no site, no Face e no Insta. E o nosso primeiro episódio termina por aqui. Gostou? Então manda pros coleguinhas, pra amiga, pro amigo, pra tia, pra vizinha que é piranha, pra todo mundo. Todo porque mundo. O meu cu de frango é o seu cu de frango e o cu de frango é nosso. Diga tchau para os seus queridos ouvintes, Thalia Maria de Jesus. A famosa galinha pessoa... albina do caralho. Eu não sou uma pessoa que gosta de despedidas, né? Mas daqui 15 dias voltamos novamente com mais um episódio. Então, é isso, minha gente. Logo, logo nós voltamos. Um abraço. Ai, que triste, eu não queria que acabasse. Entendeu? Põe uma musiquinha triste. Põe agora uma musiquinha que a minhoca tá começando a crescer. Galinha triste, tá triste, ó. Gente. A galinha já broxou, aliás. Oh, e a gente volta daqui a uns dias, ou a gente volta daqui a segundos, se você clicar agora no nosso segundo episódio, que já tá aqui embaixo, dentro do nosso cu de frango. Beijo nessa bunda cabeluda sua e a gente volta logo menos. Até a próxima. Fala tchau, galinha safada.